No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje, dia 7 de agosto do ano de 2011, estamos aqui acompanhados sempre pelas guitarras, violas, poetas e fadistas que fazem as honras da casa e, claro, que nos presenteiam com grandes momentos musicais. Já sabe que se quiser pedir o seu fado, pode fazer o seu pedido através de canal2.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos iniciar a nossa seleção com Eu Já Fui, um fado trazido novo aqui à nossa Catedral do Fado. Logo depois ficamos com nada mais nada menos do que Fado das Queixas, trazido por Alexandra. E terminamos com O Leilão, na voz de Alfredo Marceneiro. São assim três fados para si que abrem a nossa emissão de domingo. Já fui seiva, fui raiz. Eu já fui o sol que aquece as terras do meu país. Já fui jovem quem diria me recordar como eu gosto. Já reguei toda a lesíria com o suor do meu rosto. Fui pá de valar, fui cera, ceifei muito trigo à mão, na boca o sabor a terra. Comi lágrimas com pão, fui charrua finchada, tesoura de pegar a vinha, e de mim não ficou nada. Dei-vos tudo quanto tinha. Hoje, no outono da vida, caminhando para a poente, eu não sou folha caída. Eu sou povo, eu sou gente. Hoje, no outono da vida, caminhando para a poente, folha caída, eu sou povo, eu sou gente. Porque te queixas de mim se eu sou assim como tu és? Barco perdido no mar que anda a bailar com as marés, tu

estranhas bambinelas, até das próprias janelas, venderam-lhe este amor. Até das próprias janelas, venderam-lhe esta burrinha. Depois de grandes fados e de grandes fadistas, vamos prosseguir com mais vozes, mais guitarradas, mais poemas que nos encantam. Vamos ficar com nada mais, nada menos do que O Amor é Louco, trazido por Carlos Ramos. Logo depois ficamos com Cidália Moreira, que nos traz O Meu Primeiro Amor. E terminamos com Francisco José, que nos traz o fado Por Morrer Uma Andorinha. São assim os três fados que tocam já a seguir aqui na sua Catedral de Fado. Nunca vem se alguém o chama, para surgir nada é preciso. O amor tem tão má fama que diz quem ama não tem juízo. Podem de tudo acusar que ao amor nada lhe importa, não se faz anunciar e para entrar não bate à porta. O amor é louco, não façam pouco desta loucura. Talvez quem ria fique algum dia louco e sem cura. Só quem não sente fala da gente, já percebi que vão falando, também eu ando louco por ti. O amor é insensato, nunca vi tonto maior. Vive sempre em desacato, e se o maltrato ainda é pior. Anda por aí à toa, liga a todos e a ninguém. Ora amua, ora perdoa, e até magoa quem lhe quer bem. É louco, não façam pouco desta loucura. Talvez quem ria fique algum dia louco e sem cura. Só quem não sente fala da gente, já percebi que vão falando, também eu ando louco por ti. Só quem não sente fala da gente, já percebi que vão falando, também eu ando louco por ti. Te amei, santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos à espera do céu que vinha do céu. Beijos que eu dava, ai, como

Eu não deixei de ser quem era. Sigo a vida como dante. Não tenho menos nem mais. Sigo a vida como dante. Não tenho menos nem mais. E os dias passam iguais aos dias que vão distantes. E os dias passam igual aos dias que vão distantes. Horas, minutos e instantes seguem a ordem austera. Ninguém se agarra à quimera de que o destino encaminha a por morrer. Uma andorinha não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha não acaba a primavera. E chegamos ao fim da nossa Catedral do Fado de hoje, dia 7 de agosto do ano de 2011, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos terminar com três bonitos fados, mas antes de lhe dizer quais são, vou deixar-lhe aqui o nosso e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido de fado: geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info. Vamos terminar a nossa emissão, e agora sim, digo-lhe quais são os fadistas, com Maria Madalena, fado trazido por Lucília do Carmo. Logo depois, ficamos com Moraria, trazido por Maria Teresa de Noronha. E terminamos esta nossa emissão com Max, Júlia Florista. São assim os três fados que terminam a nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo, desejo-lhe um resto de um ótimo domingo. E já sabe, para a semana, conto consigo aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer mais alma portuguesa. Fique bem, tenha uma boa semana e que tudo lhe corra pelo melhor. Até ao próximo sábado. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Uma das santas do céu foi Maria Madalena. Desse amor que não se encanta, até Cristo padeceu para poder tornar santa. Quem por amor se perdeu, Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Por isso quem sabe amar, não chore, não tenha pena. Por isso quem sabe amar, não chore, não tenha pena. A Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, fez da maior pecadora uma das santas do céu. Fez da maior pecadora uma das santas do céu. E de tanta que pecou, da maior à mais pequena, tanta que pecou, da maior à mais pequena, foi aquela que mais amou. Foi Maria Madalena, aquela que mais amou. Foi Maria Madalena. Thank you.